Nosso tema de hoje é ego, caminho para a ruína. Então, só para a gente entender um pouco o que significa o ego, que a gente fala, principalmente de uma maneira pejorativa no nosso dia a dia, dando a entender que o ego é uma coisa ruim e uma coisa que nos atrapalha bastante. Vou mostrar aqui para vocês. Para a gente ter ideia, o ego, no sentido da palavra, ele representa o nosso eu, o que realmente a gente é. Se a gente pudesse comparar, o nosso consciente, ele é como a ponta de um iceberg. Seria isso aqui. Daqui para baixo, nós temos uma parte que é o subconsciente e o restante é inconsciente. Ou seja, a gente não tem consciência de que realmente a gente é ou o que tem dentro de nós. É por isso que muitas situações da nossa vida, situações de aperto até, a gente às vezes manifesta coisas que a gente não estava preparado, que a gente não sabia que tinha essa capacidade de reação. E muitas vezes essa reação, ela nos choca, porque ela é às vezes negativa. Então, tudo isso que está guardado aqui dentro, os nossos traumas, vivências anteriores que ficaram guardados, experiências, elas vão ficando nesse escuro. É um porão, é como se a gente pudesse dizer que é um porão da nossa alma. Então, aqui como eu mostrei, aqui, essa pequena ponta aqui é o nosso estado consciente. O ego, ele tem a finalidade de trazer aqui para esse consciente as demandas que surgem desse inconsciente, que querem se manifestar. Alguns desejos que a gente tem, que todos nós temos, desejos, fantasias, que querem se manifestar, e através do ego é que nós tornamos eles conscientes. Como eu disse antes, o ego, a gente trata ele de uma maneira pejorativa. O nome ego, a palavra ego. E ele não é, como eu disse, algo pejorativo, ele é o nosso eu. O que a gente costuma dizer de uma pessoa que às vezes ela é muito vaidosa, uma pessoa que às vezes pensa que é mais do que ela realmente é, que ela ocupa às vezes um espaço no meio, um espaço que ela não teria direito, então a gente costuma dizer que o ego dela está muito inflado, é muito grande. É uma pessoa que acaba perturbando. O nosso sentido de hoje, quando a gente diz que o ego é um caminho para a ruína, que poderia ser colocado até como uma pergunta, é um caminho para a ruína? De que maneira que a gente trata isso? A questão é o egoísmo. O egoísmo é aquele abraço que a gente dá de trazer as coisas para a gente. Ser egoísta é querer, para mim, as coisas, sejam elas materiais, sejam pessoas, é prender junto de mim. E nesse egoísmo, o que eu faço? Eu estou agindo contrário à lei. A lei de Deus diz que a gente deve dividir, que a gente deve se doar, que a gente tem que tratar as outras pessoas da mesma maneira como a gente quer ser tratado, ver as outras pessoas como irmãos, porque no fundo viemos todos do mesmo pai, então somos irmãos. E esse egoísmo nos impede de poder olhar para as pessoas num sentido lateral. A gente acaba se colocando numa posição mais alta e olhando os outros como seres inferiores, que não são. Então isso acaba nos afastando do nosso trajeto. O Evangelho trata isso dizendo que o egoísmo, de todas as chagas da humanidade, ela é a mais difícil de ser combatida. Então, se ele diz isso, é porque tem um fundo, é porque é uma verdade, é porque realmente é muito difícil com que a gente consiga dobrar, consiga superar isso. Mas não é impossível. A gente tem que, a cada dia, através de cada conhecimento que a gente vai adquirindo, através das vivências, principalmente da empatia com as pessoas, quando a gente vê alguém, somos todos iguais, quando a gente vê alguém em sofrimento, em necessidade, isso faz com que a gente, a tendência é com que a gente se rebaixe, com que a gente se coloque numa posição de igualdade, para poder chegar até essa pessoa e, quem sabe, auxiliar ela. Dessa maneira, a gente está combatendo esse egoísmo. A gente consegue ver que as coisas que são realmente importantes não são as coisas que a gente dá importância, que são as coisas materiais que a gente passa o dia, às vezes, ajuntando. E através desse ajuntamento, a gente vai afastando as pessoas. É difícil? É difícil. Mas nós não temos escolha. Nós estamos aqui, encarnados, todos para dar um salto, para dar um passo nessa caminhada que a gente tem. Nós não temos escolha. Nós temos que andar para frente. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. Todos nós vamos chegar lá. Então, por que que a gente vai ficar deixando isso para depois? Por que que a gente vai ficar vivendo numa ilusão material, achando que, fechando um olho e achando que aquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer é o real? Olha o quanto a gente não se conhece, o quanto a gente precisa se conhecer, o quanto de luz a gente tem que colocar dentro desse porão. A gente tem que fazer isso aí vir à tona, para que a gente possa, então, cada vez mais, se conhecendo, caminhar em frente. Não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa possível. Tudo que a gente consegue alcançar é através desse esforço, do esforço que a gente empreende. E esse esforço, ele, depois de feito, ele permanece com nós, com cada um. Tudo aquilo que a gente faz é um aprendizado. E ele vai servir em outra oportunidade para a gente conseguir superar outras dificuldades, que com certeza poderão ser até menores, visto esse aprendizado. Agora, quando a gente recebe alguma coisa pronta, a gente não tem essa bagagem. Então a gente, às vezes, tropeça. O que a gente pede é a reflexão. A reflexão para a gente poder chegar ao autoconhecimento. Ele só é possível quando a gente consegue olhar dentro do nosso consciente as coisas que a gente faz. Começar a ter um olhar crítico sobre nós. Sobre o que nós estamos fazendo, o que nós estamos produzindo ou semeando dentro da nossa vida e junto com aqueles que estão perto de nós. Será que eu estou sendo um bom irmão, um bom filho, um bom pai, um bom amigo? Se não estou sendo, por quê? Aonde que eu estou falhando? É muito fácil a gente conseguir dar esse salto que a gente precisa. Porque tudo aquilo que a gente tem dificuldade, tudo aquilo que se impõe na nossa frente, que a gente às vezes olha e diz assim, vou sair pelo lado, que a gente não consegue enfrentar, aquele problema é uma porta que a gente tem para poder começar a fazer essas limpezas. Porque se fosse fácil, a gente faria facilmente. Mas é quando se impõe essa dificuldade que a gente tem ali um sinal, é um sintoma de que a gente tem que dar esse passo. A gente tem que encarar esse desafio. tem que superar, tem que ir em frente. Só assim a gente vai conseguir ver as potencialidades que nós temos. A gente vai conseguir ver a força que a gente tem e o auxílio que tem por trás de nós. Porque sempre que a gente quiser fazer alguma coisa boa, a gente tem um auxílio espetacular, eu diria, que nos impulsiona, que nos dá força. Então, se existe todo esse apoio, não vai ser nós que vamos deixar essa situação permanecer como está. As coisas surgem exatamente porque nós temos capacidade de resolver elas. Sejam as coisas mais simples do nosso dia a dia, ou sejam as mais complexas. Pode ser uma doença, que nós temos que aprender alguma coisa com ela, ou pode ser um simples convívio familiar no dia a dia, onde a gente tem que superar, tem que aprender a aceitar, a ouvir e até amar, que é uma coisa já de um patamar mais elevado, o amor, né? Então, essa ideia do ego, que ele pode ser o caminho para a nossa ruína, porque se a gente só continuar olhando para a gente, em volta do umbigo, como se diz, né? Se a gente continuar fazendo só para nós vamos nos afundando, nós vamos ficando sozinhos, nós vamos afastando as pessoas, nós vamos perdendo um tempo precioso que a gente tem nessa encarnação, e essa é a ruína. Então, que a gente possa olhar para tudo isso e ter realmente vontade de fazer essa mudança. Auxílio existe os mais diversos. Só depende de cada um. Para continuar com vocês, Adriana.